beira-mar. Ai, ai, me dá teu remo, o remo pra mim remar. Meu remo caiu, quebrou, ai, ai, lá no alto mar. Vem ver, Lucimar, a noite como tá linda. Eu não tinha visto ainda aquela estrela brilhar. A voa só de ai, ai, passarinho a voador. A voou, se sentou no galho de um palmeirar. Eu atirei no mar, o mar vazou. Mirei na moreninha, acertei o meu amor. Mas você diz que tá cansado de dar encantador rim. Quero ver se você pode passar por cima de mim. Meu balão vai no ar, subiu, subiu. Foi de noite, ninguém viu. Foi cair na beira-mar. Beira-mar.